Beleza. Gente, hoje a gente vai falar de Cândida, né? Cândida Álcons e Candidíase, principalmente Cândida Álcons. Já fiz essa pergunta aqui em sala, né? E acho que vale a pena repetir. Quem aqui já ouviu falar de Candidíase? Ninguém levantou a mão, mas quase todo mundo ouviu falar. Segunda-feira de manhã, ainda o pessoal está na marcha lenta, né? Não choveu, né? Tudo conta, mas vamos lá. Essa micose mais famosa da que a gente vai estudar ao longo do nosso curso. Não é de maior incidência. Não é de maior incidência porque a dermatofitose, de uma forma geral, né, micose de pele, são mais comuns. Mas candidíase é das micoses com potencial de maior risco, potencial de uma doença mais grave, né, a mais importante. E a mais importante no sentido hospitalar, né, no sentido relacionando pacientes imunocomprometidos, porque são micoses com alto índice de mortalidade quando ocorre na forma invasiva. E o cenário, né, da candidíase mudou. Se a gente tivesse essa aula há uns 20 anos atrás, ela ia ser dada como uma micose cutânea superficial, muito cutânea, pouco frequente. E o que a gente vê hoje não são micoses mais frequentes, né, de grande importância médica, que variam de superficiais a invasivas. Então a gente vai, quando a gente tiver o panorama da patologia da doença, a gente vai passar por todas as formas de lesão, né? Todas as formas de candidíase, de candidíase superficial até a doença invasiva. E a gente vai ver que a doença tem, então, são várias doenças, na verdade, né? Com vários níveis de gravidade, uma não necessariamente relacionada à outra, mas sim com esse potencial. Uma doença mucocutânea, mas num lugar isolado do corpo, pode evoluir para uma doença invasiva. E isso aí é um grande problema. É o quadro mais grave, de um dos quadros mais graves, né, de uma micose. Um exemplo muito grave de uma micose. E quem causa, né, esse conjunto todo de doenças é a Cândida, ou melhor, espécies de Cândida. E o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui são, né, duas imagens, né, da Cândida crescendo. Uma em placa, na forma de colônias, e outra como a gente observaria que saiu daquela placa no microscópio. E como é que vocês descreveriam, né, o que vocês estão vendo? Para ficar mais claro ali na placa. Pergunta para vocês, vamos descrever a placa primeiro. Me dá uma característica dessas colônias, por favor. Vocês já viram um crescimento de mofo de pão, né? Parece aquele, tem aquele aspecto? Né? Seu pudo de mofo de pão? Não, né? Parece, cara? Não, parece. Não. Então, parece que é lisa. A cor tá clara? Bom, gente. Bom dia. Então, cor clara. Aparência lisa, brilhosa, né? Tudo isso, né, caracteriza essa colônia. Isso a gente faz de rotina em laboratório. Pegar uma amostra de paciente não é a melhor maneira de identificar. A gente tem na nossa cabeça já o que a gente sabe como a melhor maneira de identificar. Acho que ninguém aqui vai divergir da opinião de que a melhor maneira de identificar um microorganismo é uma caracterização por biologia molecular, né, ou sequenciamento de regiões do genoma. Mas o primeiro passo para a identificação de um microorganismo, ainda hoje, por mais antiquado que se pareça, é uma caracterização morfológica. Então, se chegar um sujeito no médico, né, com quadros que indiquem candidíase, né, esse vai ser o primeiro ou um dos primeiros testes que ele vai passar. Primeiro, crescimento em placa, para identificar a forma das colônias, e observação no microscópio, que a gente descreve o quê? Né, a forma da célula isolada. E ali a gente está vendo, né, células ovoides com reprodução por brotamento. né, características então claras, né, de uma Kantian. Mas não é dessa forma que a gente vai encontrar a Cândida na lesão. Falamos isso na última aula, né? E a gente viu já que a Cândida é um daqueles fungos que tem mais de uma forma, que é polimórfico, que ele cresce, né, dependendo da condição, né, ambiental, numa forma diferente dependendo das condições ambientais, ele cresce em formas diferentes. Então a gente vai encontrar levedura, né, no nosso corpo agora, de Cândida, se a gente fizer um suave aqui, a gente vai encontrar isso. E numa lesão a gente vai encontrar uma outra forma do fungo crescendo em formas filamentosas, né, formando hifas então. Quando a gente estiver lendo sobre Cândida, a gente vai ver que mais de uma espécie de Cândida é responsável por causar doença. A Cândida albicans é a mais famosa, mas dentro do clado a gente tem Cândida glabrata, parapsilosis, tropicalis, cruzi, a mais nova Cândida auris, né, e outras ainda de menor importância médica. A gente está falando de um gênero que tem mais de 200 espécies e 17 já foram descritas como patogênicas para o ser humano. Isso não quer dizer que outras espécies não sejam, né? Mas em ordem de incidência, no Brasil e no mundo, acho que estão ali maior, são as mais importantes em ordem de importância. Mas hoje a gente tem que considerar, né, espécies diferentes da albicans como também de extrema importância por algumas características, e a principal delas é resistência. A gente vê que algumas cândidas que não são cândida albicans já são naturalmente resistentes aos antifúngicos que a gente, né, possui como opção de tratamento. Antifúngicos é aquele grande problema, né? A gente tem poucos que existentes no mercado, vários são variantes de um mesmo antifúngico, e eles têm dois alvos básicos, né? Membrana celular, formação dessa membrana, e parede celular. E o que a gente já encontra são cânceres naturalmente resistentes a alguns antifúngicos. Exemplo, né, Cândida cruzi, resistente ao fluconazol, e essa nova Cândida auris, né? Que outro dia eu recebi por Facebook um alerta de que isso está se espalhando na região de Nova York, né? Então, um problema emergente, né, de uma espécie de cândida. O que a gente está vendo aqui de imagem, né, do lado aí direito de vocês da tela, é que, da mesma forma que a gente identifica a cândida albicans crescendo um leicinho, uma caça boa no laboratório, né, com colônias brilhantes, de cor creme, né, isoladas, a gente consegue, né, em meios que possuem corantes de seleção, identificar qual tipo de cândida é, qual espécie de cândida é. Então, essa é uma forma de diagnóstico, por isso que vocês fazem a cultura também, né, com simples plaqueamento, né, do isolado da lesão, a gente consegue identificar que tipo de cândida é, dependendo do metabolismo dela, como ela cresce na placa. E onde está esse fungo? Está em toda parte. A gente encontra ele no nosso corpo, no trato genital feminino, no nosso trato gastrointestinal, orofaringe, reto, períneo, em alimentos. Ele está presente no ambiente hospitalar, né? Porque nós somos reservatórios desse fungo. Esse fungo está na nossa pele, está no nosso sistema. A gente encontra esse fungo facilmente no nosso corpo. Só que nem por isso ele está causando doença em nós nesse momento. A gente pode ter sim um evento de cândida ao longo da nossa vida. Né? Mulheres em idade fértil costumam ter pelo menos um evento de cândida ao longo da vida. Né? A estatística diz que é mais de 75%, né, de mulheres vão ter ao longo da sua vida um evento de cândida. Essa é a estatística de livro, né? Mas pessoalmente, a gente acaba recebendo a informação que não existe, né, esse, conversando com ginecologistas, não existe mulher que nunca vai passar por um evento de candidíase, né? O tão comum que é, é a colonização por cândida e, né, um fator que favorece a infecção é qualquer baixo imune, né? E um momento de baixo imune, de distúrbio da microbiota, a gente vai ter ao longo da nossa vida. Agora, ela está crescendo no nosso corpo, né, no formato de levedura. Normalmente, a cândida é encontrada no nosso corpo na forma de levedura. Ela coabita essas regiões, né, com outras bactérias, né, no trato, perto da mucosa vaginal, junto com lactobacilos, no nosso trato intestinal, com uma diversidade grande de bactérias que fazem parte da nossa microbiota. Aliás, reforçando aqui no impacto da primeira aula, né, a cândida é parte do nosso microbiota. E a gente pode até sugerir que ela é importante para outras bactérias e outros fungos não colonizarem, né, esse nosso ambiente, né, já que ela está crescendo ali no formato de levedura. A gente considera isso um crescimento controlado, né, ela está em baixa quantidade no primeiro momento, mas, né, por uma diversidade grande de razões, eu vou abordar algumas delas daqui, ela consegue fazer essa transição de forma. Ela começa a expressar genes e ter proteínas no seu citoplasma que vão sinalizar para a diferenciação dessa célula, para a formação de hífero, para o alongamento das suas estruturas, para o alongamento da sua parede celular e formação, né, de estruturas de forma totalmente diferente, né, com metabolismo relativamente diferente, até com capacidade, aliás, com qualidade da sua superfície diferente. E a gente vai ver que isso é muito importante para patogênese. O que acontece com a cândida, então? Ela se diferencia em duas outras formas. Em pseudoífero, que são células mais alongadas, né, unidas, né, entre uma célula e outra. Pseudoífero, que parece uma ífero, mas a gente vê que essa célula é individualizada. Enquanto na ífero, o conjunto de células é contínuo. As células possuem uniões entre elas. É uma célula de formato tubular bem mais alongado. O que é interessante, né? As hífas são a forma encontrada na doença. Apesar de todas as formas estarem presentes no tecido, as hífas são a forma mais encontrada na doença. E leveduras não causam doença. Né? E inoculando leveduras em modelos de laboratório, por exemplo, a gente não tem doença. E leveduras é a forma que a gente encontra no indivíduo saudável. Essa transição, essa capacidade de mudar de forma é a principal característica que favorece o estabelecimento da doença. Se pegar uma levedura, né, deletar um gene que favorece a formação de hifo, relacionados à formação de hifo, e aí tentar causar a doença, isso não deve ocorrer. Né? Essa transição levedura hifo é fundamental para penetração no tecido e aí ocorrência de lesão. Quais são os números da candidíase? A gente sabe que nas últimas décadas um aumento no número de casos, um aumento na descrição. Consideramos ela a quarta maior causa de infecção sanguínea hospitalar. As três primeiras são causadas por bactérias, então esse é o fungo mais importante em ocorrência hospitalar, né, de um número que chega a 28 mil casos por ano, né, nos Estados Unidos. E aí a importância, né, financeira disso, né, um custo de um paciente desse, né, gerava em torno de $44 mil, né? A gente está falando de um paciente que vai ser hospitalizado, vai tomar antifúngicos de última geração, vai ter que ser acompanhado, né, em geral já está debilitado, então vai estar numa unidade de tratamento intensivo e isso, né, sobe o custo desse paciente. E o que a gente nota aqui é um alerta para a gente, né, o aumento nos casos, né, de candidíase no Brasil, de candidíase invasiva no Brasil, né, dessa forma mais grave, e que esse número é alto até comparado com indicadores internacionais. Os exemplos que eu vou citar aqui são mais de Candida Albicans. A maior parte dos estudos são feitos em Candida Albicans. E os melhores exemplos que a gente tem de como a parte dos genes ocorre e como as interações da Candida com a célula de espelho ocorre são feitos em Candida Albicans. São derivados de estudos em Candida Albicans. Mas, volto a lembrar que falar das outras Candidas acaba sendo muito importante também. Por quê? Pelo aumento nos índices de infecção dessas outras cânidas, essas cânidas não álbicas, em relação às cânidas álbicas, principalmente para essas cânidas invasivas. Né? O aumento do número de casos de cânidas não álbicas. E a gente vê, né, essas outras espécies, labrata, trocares, parapsilosis, né, aumentando em número de casos. E, novamente, um dos problemas relacionados a essas outras espécies é que algumas espécies já têm uma resistência intrínseca aos antifúngicos que a gente tem disponíveis no mercado. O Brasil está muito ligado em relação ao que está acontecendo com o candidíase. A gente tem grupos de micologistas, né, de médicos micologistas, estudando isso, e eles fazem reuniões periódicas para discutir números de casos, formas de tratamento. Então, a cada ano, mais ou menos cada dois anos, sai um artigo dizendo, né, um guia brasileiro de tratamento de cândida, de manejo de pacientes com cândida. Isso é fundamental para o controle das doenças, né, causadas por cândida no Brasil. E é um grupo muito atuante que está ligado até a entidades internacionais. Isso é até interessante a gente ver, não sei se vocês têm contato com outros profissionais do ramo de vocês, né? Bom, o nosso contato básico acaba sendo com biólogos, farmacêuticos que trabalham na pesquisa. Mas se a gente começar a interagir com o pessoal que trabalha na pesquisa em hospital, a gente vai começar a conversar com médicos que são, além de infectologistas, né, pesquisadores nessas áreas, né, nas doenças de afim, né, que a gente tem interesse. E, por exemplo, lá no HU da UFRJ, tem um dos médicos que é o autor da maior parte desses artigos que eu vou mostrar, que ele faz, né, de forma rotineira, né, pesquisa com o pessoal de São Paulo, e ali o nome do pesquisador ali é Arnaldo Colombo, do professor de São Paulo, e professores do sul do Brasil, que, né, coletam, né, dados em relação à cândida. Até por isso que a estatística, né, dos dados que eu vou apresentar são direcionadas, né, para centros no sudeste, né, centro-oeste e sul do Brasil. Mas que já dão uma ideia, né, de qual o cenário, né, da cândida, né, das doenças causadas por cândida, principalmente cândida invasiva, né, candidíase invasiva, né, candidemia, né, nos hospitais brasileiros. Em que a gente tem um número alto de casos, né, um total de... Né, o período estudado em 712 casos, o período acho que foi de um ano, né, e com no máximo cinco casos, né, por mil atendimentos no ano. Isso coloca a gente num número perigoso, né, numa taxa alta de pacientes, né, com câncer invasivo em relação a outros países, né, países da Europa e dos Estados Unidos. O que é preocupante nisso? A gente não está identificando rapidamente, né, a doença, e a gente está tendo um número alto de casos. Nos outros países, a profilaxia é uma coisa importante. O paciente que já entra numa unidade de tratamento intensivo já recebe, né, um tratamento profilático, recebe antifúngico para evitar uma infecção por cândida. E todo o corpo hospitalar tem um cuidado, né, de monitorar a incidência de cândida. A gente está com um número muito alto assim, que indica que nós não estamos eficientes, né, nessa identificação, né, e nesse tratamento. Onde ocorre parte do problema? Parte do problema está no manejo do paciente. Né, comentei com vocês dos fatores de virulência, né, e o que os fatores de virulência promovem em relação à infecção. Né, um fator que é uma característica do organismo relacionada à patogênese. E Cândida forma uma comunidade estruturada. Com a própria Cândida, né, o crescimento dessas células forma uma comunidade estruturada, conhecida como biofilme, chamada de biofilme. O paciente hospitalizado, né, ele pode estar, além de estar debilitado, né, pode estar com a alimentação diferenciada, né, ele pode estar recebendo nutrientes, né, e hidratação via catéter. Então vai ter uma perfuração na pele dele, né, com acesso, né, a uma veia onde, né, o micro-organismo pode se instalar. Isso já está bem caracterizado, né? O fungo, ele se adere ao látex do catéter, ele cresce em forma de biofilme dentro desse catéter. O catéter é a segunda condição mais importante associada com a epidemia. A primeira é justamente o uso de antibiótico por depletar a microbiota, né, depletar as bactérias, né, favorecendo, então, criando hábito, né, e disponibilidade nutricional para o crescimento desses fungos. E o que vai acontecer em relação a esse biofilme é o acúmulo, né, de células. As células que estavam crescendo ali de forma isolada, elas vão aderir a essa superfície, vão se acumular, vão crescer, vão formar, aqui eu explico até melhor, vão formar uma matriz que une essas células ainda mais. Isso vai manter as células bem hidratadas, isso vai dificultar o acesso a antifúngicos nesse bloco de micro-organismos, e uma vez isso atingindo a corrente sanguínea do paciente, isso ganha acesso, né, a um meio rico, né, o sangue do paciente, que tem glicose e que tem pH que favorece o crescimento de hifas, que tem disponibilidade proteica grande, e aí o crescimento desse micro-organismo torna ainda mais agressivo, sendo que ele já vai estar dentro do paciente. Não só isso caracteriza a candidemia, né? Candidemia é o crescimento de cândida no sangue, mas um bloco estruturado, já com uma certa resistência aos antifúngicos, né, torna o potencial dessa infecção muito grave, né, com um grande risco. E foi meio que por isso, né, que a Academia Brasileira de Ciências até alerta, né, no seu guia sobre doenças referenciadas, em que, entre espécies importantes, a gente encontra cândida também. Cândida não é uma doença negligenciada, pelo contrário, é a micose mais estudada no mundo, é a micose de maior interesse médico, mas a Academia Brasileira de Ciências achou por bem, né, colocar isso como colocar um alerta em cima da cândida, já que os números, né, no Brasil são altos, né, e a gente ainda tem situações para resolver e atenção a ter para evitar, né, novos casos, né, e um espalhamento, né, de candidíase, né, desses quadros, né, principalmente em unidades de tratamento intensivo. O que eu quis apanhar, então, com essa introdução? A gravidade das infecções por cândida, um pouco do cenário brasileiro, mostrar que é uma infecção de importância no Brasil e que a gente ainda tem caminho a percorrer em termos de diagnóstico, em termos de tratamento. Eu acho que é aí que vocês vão entrar, né? É aí que eu entro, por exemplo, com meus estudos em cândida. Cândida é um dos meus objetos de estudo. Eu pesquiso biofilme de cândida, metabolismo de biofilme de cândida, o Bruno pesquisa também, né? Então, no Rio de Janeiro, né, e no Brasil, existe um interesse em pesquisa em cândida. A gente sabe que o diagnóstico é deficiente, a gente sabe que espécies resistentes estão surgindo, a gente sabe que espécies novas estão causando doença. Então, onde o biofísico, o biotecnologista atua? Né? Formas de diagnóstico mais rápido, mais eficiente, né, e desenvolvimento de antifúngicos que vão funcionar nesses patógenos que são resistentes a outros antifúngicos. Então, essa é uma direção que a pesquisa está tomando, né? Compreensão, né? E combate a essas formas, né, de cândida. Já que a gente tem um número alto e ela é uma coisa de importância nacional e internacional. Falei brevemente sobre um fator de virulência. Então, a gente estudando dimorfismo, né, essa mudança de forma de levedura para ínfra, né, que é fundamental para a doença invasiva ocorrer, é uma característica importante, de grande importância, já que não só isso é fundamental para a doença ocorrer, mas isso é fundamental para o estabelecimento e invasão do tecido. Né? Não é só isso que causa lesão, isso é o que favorece todo o caminho que vai resultar na lesão. Né? O primeiro passo, né? O primeiro passo depois da adesão do epitélio, já que ele já está na realidade no nosso epitélio, é esse crescimento em formato de hifo que vai perfurar o tecido. Então, focar num fator de virulência, isso para esse, para outros fungos, né? E é interessante, já que aí está um potencial alvo para atuação de uma futura droga. Professor, sim. Se no modo geral a gente já tem fungo na pele. Não, esqueci o nome, não, estou falando dele desde o início da aula. Qual o nome do fungo? Esqueci. Cara, não está no quadro? Está no quadro. É o nome da aula. Ah, Cândida, tá. Você tem isso daí de coisa. Se na pele, normalmente, ele está em bolinha, como é que ele... Não, foi. Jones, vamos lá. Levedura e flor. Levedura. Professor, é mais fácil falar bolinha. Eu sei que é mais fácil. Se de um modo geral, na pele, no epitélio, ele está em forma de levedura, o que determina a mudança dele para forma de assim... Então, o que determina isso? Essa é uma excelente pergunta. E a gente está tentando responder essa pergunta, acho que há uns 15 anos. Né? O que a gente já sabe é que vários fatores contribuem para essa mudança morfológica. Alguns genes são fundamentais. Né? HWP, genes de proteínas de superfície. Né? Alguns genes são fundamentais para a diferenciação hífica. Daqui a pouquinho. Mas o que sinaliza para a formação de hifa, isso é multifatorial, e é multifatorial mesmo. É tipo, desde mudança na temperatura, mudança no pH, né, fatores isoladamente ou de forma combinada, né, favorecem para essa mudança. Então, o que a gente encontra no nosso corpo, né, que favorece essa mudança é uma característica isolada, um conjunto de características. Pode ser um aumento de glicose que a gente vai encontrar em pacientes diabéticos. Pode ser uma mudança de pH, né, menos de pH mais neutro, que pode ocorrer devido a episódio de alcalose. Vai ser uma diferença nutricional, né, que vai disponibilizar mais ou menos de glicose ou outro nutriente ou aminoácido para esse fungo. Vai ser a presença baixa de fungo, que vai favorecer a expressão de hormônios que vão modular essa diferenciação de levedura para hifa, de hifa para levedura. Vai ser ainda a própria disponibilidade de contato com uma superfície. Né? Uma característica do fungo é que o fungo tem tigmotropismo. O que, que é isso? Porra, isso... Oi? Era isso que eu estava tentando lembrar outro dia indo para casa. Você falou que aquele negócio lá de superfície assim, que ele vai... O tigmo tem tropismo, né, por superfície. Né? Então, no contato com a superfície, se a superfície tiver um relevo, ele tende a crescer acompanhando esse relevo. E ele vai crescer já formando uma hifa. Né? Esse contato, né, mediado por adesina, né, mediado por a superleptina que está na superfície do fungo, vai, né, favorecer o crescimento dele. Mas antes da gente chegar, então a gente já vai chegar bem nessa diferenciação, que é complicado de entender, e eu não vou me aprofundar muito nisso. São todos os fatores que favorecem a formação de hifa. Os artigos são até meio que contraditórios em alguns pontos. Né? Uns dizem que, por exemplo, em presença de soro, realmente, você diferencia isso. Só que o soro tem trocentas coisas, né? Alta soroalbumina, né? Um monte de proteína, outras proteínas, né? Glicose, né? Um artigo diz que é só a glicose que favorece, que você aumentando a quantidade de glicose, você realmente favorece a formação de hifa. Mas a gente sabe que não é só isso, a gente tem que estar outros fatores presentes nos meios, né? E mudanças ambientais, isso também favorece a mudança de hifa, a transição levedura hifa. O que a gente sabe hoje, que é interessante, como são vários fatores que vão atuar isoladamente ou de forma combinada, Né? Eles, cada conjunto de fatores forma uma hifa com características diferentes. Mas alguns pontos comuns dessa hifa, né, dessas hifas, vão favorecer a infecção. Um exemplo é a mudança na expressão, na quantidade de expressão de açúcar de superfície. Né? Hifas tem mais manana na superfície que glucana. A glucana está oculta nessa hifa. Ela está presente, né, mas não está exposta ao meio. Não vai interagir diretamente com as células do hospedeiro. Então, o reconhecimento vai ser complicado, vai ser dificultado. Já vou chegar nisso, então, vamos falar mostrando que vai ficar um pouco mais fácil. Então, para entender, né, não só essa diferenciação, né, de levedura para hifa, mas como a infecção ocorre, como os quadros clínicos ocorrem, vão passear pelos momentos mais importantes da infecção. Primeiro momento importante, né? Adesão ao epitélio e colonização. Um fungo, né, vai aderir e colonizar o epitélio. Isso vai acontecer, né, no fungo que está no nosso corpo, né, ele já está aderido ao epitélio, ele vai se manter aderido ao epitélio, vai crescer. Isso pode acontecer no fungo que ganha acesso naquele catéter, por exemplo. Né, ele vai estar ali, vai estar crescendo, né, na forma de levedura. No que ele encontra uma parede de um vaso, ele consegue aderir e aí se diferenciar. E aí, né, algumas moléculas entram com grande importância. Uma delas são as ALS, né, sequência tipo aglutinina, que são proteínas que estão na superfície do fungo. Isso vai favorecer a adesão, né, entre o fungo e as superfícies, e a adesão entre o fungo e outras células do fungo. Né? Eles vão, né, se manter unidos, né, uns aos outros. O contato, né, célula a célula, cândida a cândida do fungo, favorece a expressão do gene HWP1, que forma uma proteína de parede celular associada à hifa. Isso também favorece a filamentação. Esse fungo vai se filamentar, então a gente já tem uma colônia, um conjunto maior de fungos, né? Fungos aderidos a uma superfície, fungos crescendo em número, aderindo aos outros, e agora formando hifas. Essas são duas proteínas importantes, dentre as várias outras, relacionadas ao contato da cândida com as células. Uma dessas proteínas é as proteínas da família da ALS, né, que vão atuar se ligando a componentes da matriz extracelular. Então, o fungo que poderia estar livre, né, na superfície, ele tem uma proteína na parede que vai se ligar a tudo aquilo que dá suporte às nossas células, né, fibronectina, laminina, colágeno. E outras proteínas, né, na parede da cândida, com as proteínas SSA, vão ainda favorecer e fortalecer, né, esse contato, né, com as células. Então, o que a gente tem na parede da cândida, no zoom, na parede celular da hifa da cândida, é um conjunto de proteínas que vai se ligar, né, às proteínas existentes na célula do hospedeiro. Se ligar nas proteínas existentes na célula é o primeiro passo para isso aqui acontecer, para o fungo, nessa levedura aqui hoje que está na superfície da célula, se diferenciar em hifa, começar a crescer como filamento e aí penetrar no tecido. Mas a gente tem formas diferentes de penetração e as duas vão ser importantes para a infecção. Professor, oi. Mas essa levedura da microbiota relacionadas ao epitélio, não são aderidas? Elas são aderidas. Elas vão expressar fatores que vai favorecer uma adesão mais forte. Isso depende, né, de condições nutricionais, quantidade de levedura, porque elas tendem a se acumular, e até esse processo de diferenciação. A parede da hifa tem proteínas que aderem mais fortemente à célula do hospedeiro. não só adere, mas como até digere, né, uma daquelas proteínas que eu acabei de falar, a ALS, ela rompe com cadeirinas que são proteínas de junção celular. Então elas vão favorecer essa abertura de caminho por entre as células. Nas células que estão unidas através de cadeirinas, né, de junções celulares tipo aderente, elas vão ter essas proteínas de adesão, né, afetadas pela proteína que é cândida na parede. E aí o que ocorre é uma penetração da cândida por entre as células. Ela vai invadindo o tecido por entre as células. Não a levedura não tem essa proteína na parede, mas a hifa que tem. Então, enquanto a levedura está, né, no nosso corpo, né, simplesmente sobre as células, no que essa adesão mais forte ocorre, em que a hifa se prolonga, as proteínas que estão na superfície dessa hifa têm essa capacidade de romper com essas uniões teciduais que a gente tem. E aí ela ganha acesso, né, o fungo ganha acesso pelo contato célula a célula. E essa é uma das formas que o fungo vai penetrando nos nossos tecidos. Outros dois mecanismos ocorrem. Um deles mediado justamente por essa SS1. O que essa proteína favorece no contato dela com a célula do hospedeiro? Favorece a endocitose. Essa proteína sinaliza para a célula um rearranjo dos filamentos de actina da célula. A célula engloba o fungo. A célula engloba o fungo e internaliza o fungo. Então, o fungo, a gente já vê que o formato de levedura uniforme que tem essa proteína SSA1 na célula. A célula do hospedeiro reconhece e aí mobiliza os filamentos de actina que vão induzir a uma endocitose. O fungo passa a estar tão dentro da célula. Ele está dentro da célula, é viável. Ele vai continuar crescendo. No que ele cresce, ele rompe essa célula, destrói essa célula. A gente então tem um tecido já com um dano, né, celular. Sim. Eu tenho uma dúvida. Assim como a célula tem um mecanismo para identificar DNA no citosol ali, porque não é lugar para ela estar, ela não consegue identificar que tem um fungo dentro dela? Consegue, com uma certa dificuldade. Porque não só isso é uma identificação, né, essa fagocitose é resultado de um reconhecimento, né, por conta das proteínas que estão no fungo. E das proteínas que a célula assim, que encontra a SSA, não sei dizer qual é o receptor da SSA não, mas, né, na nossa célula a gente tem diversas lectinas, diversos receptores do tipo TOL, e eles vão reconhecer vários dos pumps, você está na última aula? Então, vários dos pumps que tem na superfície do fungo. Então esse reconhecimento vai existir. Uma diferença da IFA para a levedura é que justamente o carboidrato do fungo que a gente reconhece e que resulta numa resposta inflamatória por nossa parte, e isso controla a infecção, ele está mascarado nessas leveduras, nesses fungos filamentosos. Então, o fungo deixou de ser levedura, então aqui eu tenho a levedura, né, eu exponho, a levedura, vamos voltar aqui. Aqui na levedura ela está expondo glucano e células do sistema imune, então, por aqui, conseguem reconhecer essa glucana e liberar as citocinas que vão resultar numa resposta inflamatória. No fungo diferenciado, né, na hifa do fungo, apesar de ter glucana, do lado de fora eu tenho uma quantidade grande de manose. E aí a célula nem reconhece. Então, os mediadores inflamatórios não vão ser expressos. Né? Esse mecanismo de resposta vai ser prejudicado. Então, sim, a gente reconhece, a gente está constantemente reconhecendo. Né? A fagocitose é um resultado desse reconhecimento, mas a resposta vai ser deficiente, né, já que a forma do fungo não permite o reconhecimento daquele pump que resulta numa resposta inflamatória que seria o que controlaria a infecção. E isso que você perguntou é extremamente importante. Quando é mais definição, mas quando o senhor diz que essas proteínas que estão ligadas à diferenciação da morfologia, você pode dizer que ela passa a expressar em uma quantidade ou ela está sendo, ativada? Não, expressar. Não tinha isso na. Eu tinha isso em pouca quantidade na parede dela, né, e ela passa a expressar, mas não dá para dizer, não sei dizer qual seria a quantidade. Então, pode colocar que passa a expressar que está correto. Principalmente os diífas. As diífas estavam ausentes ou em níveis muito baixos, a ponto de não causar diferenciação. Mas para tirar essa resposta assim, com precisão, ele tem que rever estudos de expressão gênica, de quantificação de RNA mensageiro, essas coisas, para ver qual a quantidade estava ali. Se está zerado, ou se tem uma quantidade muito baixa que não resulta no fenótipo. Oi. Ali você falou que quando ela está em infa, ela expressa a banana. Uhum. É isso? Também, tem mais. Ah, tá. Lembra também que não tem. A outra tem muito mais em relação à tabela. Isso. Exatamente isso. Enquanto a levedura. O que tem na parede celular da levedura? Isso a gente já falou. Vamos. Divisão negável. O que tem na parede celular da levedura? Três polímeros. Oi? Então, aqui está a parede, aqui está a membrana. Eu tenho quitina, glucana, tem manã. Isso tudo está por toda a célula. Em algumas regiões da célula, eu tenho marcas de brotamento. O que é marca de brotamento? É onde tinha uma outra levedura que se formou, e essa levedura, né, conforme o seu amadurecimento, ela se descolou. Né? E hoje é uma outra levedura nesse ambiente. Nessa marca de brotamento, especialmente nela, tem bastante quitina exposta. Na hifa, eu não só não tenho essas marcas de brotamento, mas como apesar de ter todo o conjunto, né, de polímeros da parede celular, você vai ter uma quantidade maior de banana. E isso vai impedir, né, da célula hospedeira reconhecer a glucana que está lá. Então, né, dois fatores celulares que vão impedir o reconhecimento: a ausência de marcas de brotamento ao longo da hifa, né, onde a gente vai encontrar mais glucana exposta, né, menos banana, e uma maior quantidade de banana, né, na parede celular desse fungo. Então não é que não tenha, pelo contrário, tem sim, né, só que isso está em quantidade diferente, né, esses polímeros estão em quantidade diferente. E a gente vai ver ainda que, dependendo do mundo, na verdade a gente não vai ver isso é hiper recente, né? Tipo, do início do ano. Né? Dependendo do contato desse fungo com o nutriente, né, essa quantidade ainda é modulada, essa exposição ainda é modulada. Então, o fungo que está no seu corpo, né, em um contato com um novo nutriente, né, uma nova fonte de carbono, por exemplo, né, ele pode modular essa quantidade. Então, o fungo seria reconhecido desde de ser. E isso é muito. Em outra palavra, isso é muito doido, porque isso acontece em horas, num intervalo menor do que uma geração. Significa que aquela mesma célula vai modificar a estrutura da parede celular dela, e isso vai desfavorecer o reconhecimento dela pela nossa célula do sistema imune. Oi? Se multiplica, ela está crescendo direto e rápido. Mas ela não tem nenhuma marca. Não tem, porque como é que ela vai crescer? Ela vai crescer alongando essa extremidade. Então vamos crescer uma hifa aqui. Essa hifa aqui com uma hora. E aqui faz o seguinte. Deixa essa hifa, né? Prolongo para lá, para aquela célula daqui. Aqui está a hifa com uma hora. Ela vai crescer daqui, né, alongar a sua estrutura, formar um cerco e formar uma outra célula. Ela pode até se dividir. Ela vai formar uma ramificação. E assim vai formando outras células. Então ela cresce constantemente, né, rapidamente, sem formar inicialmente esses brotos que vão se descolar. Sendo que isso é inicialmente, né, ao longo do processo de crescimento da hifa, né, deletores também poderão ser formados. Essa transição da hifa para a levedura existe. Então, uma célula dessa, ela pode formar, sim, uma levedura. E aí ela vai se estender como uma levedura. Aí você vai ter algo como um marco de brotamento. Só que na invasão do tecido, né, essa transição não vai ocorrer no momento da invasão. Então, ali você não, a levedura ainda não está expondo marcos de brotamento. Isso é um dos fatores que dificulta o reconhecimento dela. Então, das 200 espécies de cândida, 17 já foram descritas como patogênicas. Então, se ela é patogênica, ela causa doença. Essas não patogênicas não necessariamente não são patogênicas por causa de uma ausência de transição de morfo. Inclusive, né, uma das cândidas patogênicas, a cândida cruz, ela não forma hifa. Ela é uma cândida patogênica só no formato de levedura. E vai crescer e causar lesão por alguns outros mecanismos. Né? Então, como eu falei, esses exemplos que eu estou dando são mais dependentes de álbuns que também se aplicam a outras cândidas patogênicas. Mas, é o principal fator, essa transição de morfo é o principal fator, mas não é um mecanismo assim, que é fundamental para esse tipo de doença dentro do gênero, já que, né, a gente tem exemplo de cândida que não forma hifa, né, que causa lesão no formato de levedura. Causa, inclusive, infecção invasiva. Peço a tua pergunta, né? E aí, então, falei do mecanismo de degradação das proteínas presentes nas junções celulares, uma forma do fungo entrar, outra de uma endocitose induzida, né, o fungo vai expressar proteínas que as células do nosso corpo vão reconhecer e vão internalizar o fungo, e aí o fungo vai crescer dentro. Mas o principal mecanismo de invasão é uma penetração ativa do epitélio. O que significa? Que a hifa está simplesmente crescendo e arrebentando com tudo no caminho dela. Então, esse é o principal mecanismo de ativação. Crescimento da hifa, que vai penetrar na célula. Aqui a gente está fazendo imagens de microscópio eletrônico de varredura. Então, a gente está vendo a superfície da célula e a superfície do fungo. O contato do fungo com a célula, né, e o buraco que o fungo está formando ao penetrar diretamente na célula. O que significa isso? Né, o que parecia, né, se a gente pensar, né, tem fatores de virulência de fungo, então aquele fator fundamental é exclusivo, né, do fungo, e ele vai ser a característica que vai fazer o fungo causar doença. Esses três exemplos já mostram o contrário. não só um fator só, como tem vários mecanismos que envolvem a atuação molecular, né, a degradação, por exemplo, de proteína de junção celular, que vai facilitar a entrada do fungo, né, a invasão tecidual desse fungo, mecanismos que induzem a célula a realizar uma tarefa, né, então as proteínas do fungo vão favorecer a fagocitose da célula, e mecanismos puramente mecânicos. Né, o que é o mecanismo puramente mecânico? O fungo crescendo vai arrebentando com as células que estão no seu caminho. Como que ele tem necessariamente que crescer para atravessar, não pode só crescer assim? Não sei se essa pergunta vai ter que fazer diretamente para ele. Ou... Fácil, mano. Aquilo então, que por quê? As coisas na biologia não tem nem porquê, elas acontecem, né? Mas como é que você pode justificar isso? Mais ou menos uma penetração ativa, né, tem moléculas de superfície que favorecem essa adesão. Então, direcionando o fungo, né, a parede celular é plástica, mas ela também tem resistência. Mas para você ver com os suprimentos antenovados, ela tem resistência. Aquela estrutura de resistência, né, crescendo numa direção, né, que está grudando ela do outro lado, né, aquilo vai tender naquele sentido. Né, então, para mim faz sentido a célula não só se espalhar, que esse espalhamento ocorre. Essa superfície vai estar tomada por planeta. Quando eu mostrar as fotos de lesão para vocês, você vai ver que a superfície já está tomada por planeta. Não tem como a planeta ir para cima, porque a planeta não vai encontrar no cliente. Né, mas ela está com a superfície ali tomada. Mas a célula aderindo, né, a célula do hospedeiro, né, crescendo naquela direção, né, a tendência é aquilo justamente penetrar para onde a célula está aderindo. Ficou claro? Sim, mas seria equivocado dizer que ela atravessa baseada em algum conceito de biotaxia, procurando, sei lá. Então, o crescimento da hifa tem a ver com o influxo de cálcio, então pode ter mais cálcio naquela região. Mas certamente vai ter, né? A gente está falando do nada versus na condição nutricional, a nutrição presente no tecido, o ambiente presente no tecido. Mas também, né, o fato do fungo aderir a essas superfícies, né, e isso governa parte do crescimento dele. Ele está grudado ali, ele vai crescer por lá porque ele está grudado. Também. Teve uma outra aula, uns dias aí, você falou sobre pressão de tubo. Nesse caso, é esse tipo de pressão ou não, você só tem em relação à sinalização? Não está dentro da pressão do tubo, como não está inchando, né? Pelo tubo e penetrando por causa disso. Então, resumindo, né? Essa penetração, né, ocorre por mecanismos, né, moleculares e processos físicos, né, digestão de proteínas do hospedeiro, então processos enzimáticos, e digestão da célula do hospedeiro. Né, Cândida produz fosfolipase B. Né, fosfolipase vai digerir, quebrar, né, com a membrana das células. Então isso aumenta aquilo que você falou, a disponibilidade nutricional, né, e o fungo, né, continua crescendo o tecido adentro. Essa fosfolipase continua ativa mesmo dentro do metabolismo do som? O fungo não está dentro do metabolismo, ele está rompendo as membranas. A célula não ativa esse tipo de mecanismo para o fosfolipase? A fosfolipase é do fungo, não é da célula. Sim, mas quando há invasão, ela não, no caso do fungo, ela não ativa esse mecanismo. Então, o fagocitossoma é formado. Quando isso é formado em hifa, o fungo rompe o fagocitossoma rapidamente. Quando ocorre engolimento de fagocitose de leveduras, o que acontece, isso é bem interessante, é que o fagocitossoma vai ser acidificado. Isso mecanismo para a ação das fagocitossomais. O fungo no fagocitossoma não se nutre por glicose, o fagocitossoma é pobre em glicose. Ele vai se nutrir os aminoácidos que vão para ali disponíveis. Esses aminoácidos vão direcionar o metabolismo para a produção de amônia. E aí a amônia faz duas coisas com o fagocitossoma. A primeira é aumentar o pH do fagocitossoma. Então aquelas enzimas vão agir de forma muito pior. Pode até não agir. A segunda, o aumento do pH é um dos fatores que leva à diferenciação de leveduras para hífero. Então, o fungo se diferencia para hífero e não o fagolisossoma. Então, a formação do fagolisossoma numa interação grande da célula fagocítica, ela ocorre. Né? Em macrófagos, por exemplo, é isso que ocorre. Neutrófago não, macrófago ataca com radicais oxidativos e elementos com fungo. Ah, peraí, professor. Ó, você disse que o fagolisossoma, a amônia e tal, vai favorecer a diferenciação dele. Mas quando ele entra, ele já não entrou justamente por ter se diferenciado de sim, sim. Mas a diferença foi, o que acontece com o fagolisossoma? Então, quando ele entra no formato de hifa, né, ele já vai entrando com as células. Não tem nem descrição do fagolisossoma de hifa. O fagolisossoma é menor que a hifa, o tamanho da célula escolher é maior, ela vai crescendo e rompendo com as células. Mas a situação de cândida alba dentro de fagocitossoma existe uma interação. Então, a levedura sempre, vamos supor, né, a levedura entrou em contato com uma região mais interna do nosso tecido ou do sangue. Uma amostra de macrófagos vão interagir com essa levedura. Vão fagocitar essa levedura, vão formar um fagocitossoma. O que, que vai acontecer nesse macrófago? Um fagolisossoma formado, né, o pH do fagolisossoma vai cair, vai lá para a fértil 4, as enzimas fitossomáticas vão agir. Só que o sangue, né, do fagolisossoma, ele não vai estar se nutrindo de glicose. O macrófago é pobre em glicose. Mas tem aminoácido. O fungo captura esse aminoácido, metabolicamente, né, esse aminoácido. Vão virar não só a energia do fungo, a fonte de carbono do fungo, mas o resíduo desse metabolismo é a geração de amônia. O fungo secreta amônia. Quando secreta amônia, basidifica o fagolisossoma. O que basidifica o fagolisossoma? As enzimas do fagolisossoma não vão mais, as enzimas que vão digerir, né, o fungo, né, quebrar as proteínas do fungo, não vão atuar no seu pH ótimo. Então, o fagolisossoma vai ficar deficiente, né, num dos mecanismos principais da ação dele, que é a digestão de partículas, né, fagocitadas. Além disso, né, qual fator que promove a diferenciação de leveduras hífero? Né, um deles é o pH perto do neutro. quando esse pH chega perto do neutro, a levedura, dando para o lisossomo, né, se estende aí, se diferencia em neutro. Né, e aí, ou né, fisicamente, o para o lisossomo. Aí você mistura com o citoplasma e aí é outra história. A levedura sai crescendo. Coisa diferente do que ocorre no neutrófilo. O neutrófilo é uma célula que tem uma série de radicais oxidativos, tem superóxido, tem peróxido de hidrogênio. É isso que detona o fungo. Esse é um dos principais mecanismos de destruição do fungo no organismo. Então vamos justamente para essa interação. O que a gente tinha antes? A gente tinha no nosso epitélio, né, leveduras, que estavam em pouca quantidade, compondo a nossa microbiota, que não estavam crescendo tanto, porque as próprias bactérias da microbiota também estavam crescendo ali junto do fungo. E quando um desses fungos encontrava uma célula do sistema imune, né, o sistema imune reconhecia a glucana do fungo, né, e aí reagia, né, e aí controlava a infecção. Qual mudança que ocorre, qual reconhecimento que ocorre e mudança que pode levar à invasão? Em maior quantidade, né? Bastante fungo, ou ausência de microbiota. O que vai levar o fungo a sair daquela condição onde ele está crescendo em harmonia, né, com as outras células e junto da microbiota? O que vai favorecer ele a crescer e provocar uma invasão? Um dos fatores, né? Grande quantidade de fungo, um inóculo repetitivo, uma disponibilidade nutricional diferenciada que favoreceu o crescimento desse fungo, ou ainda dessa cândida, ou ainda a ausência daquela microbiota, um antibiótico, né, tomado por esse indivíduo, né, que depletou a microbiota e por isso favoreceu o crescimento do fungo. Com maior número de fungos, maior número de cândidas, de células de cândida, esse fungo cresce na forma de hífero, se diferencia a forma filamentosa. E essa forma filamentosa vai penetrar o tecido pelos mecanismos que a gente já falou. Vai penetrar ativamente, vai liberar enzimas que vai digerir a matriz celular, vai quebrar com as funções celulares, né? Vai até induzir sua própria fagocitose e aí vai crescer no tecido. Ainda assim, a gente controla essa infecção. A gente reconhece, né, com os nossos receptores para reconhecimento de padrão, né, os carboidratos, os polímeros de superfície do fungo, a gente reconhece a glucana, a gente reconhece a quitina, a gente reconhece a manana e libera citocinas de acordo. O mais importante desse mecanismo é a gente reconhecer glucana, isso ativar, esse reconhecimento, ativar linfócitos TH17. Esses linfócitos TH17, não vou entrar muito no sistema imune da parada para não ficar confuso, mas o básico é: a gente ativa linfócitos TH17 e isso é uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória é suficiente para controlar a cândida. Esse controle é principalmente mediado por neutrófilos, né? Neutrófilos liberam radicais oxidativos, né, e oxida as moléculas da cândida, oxidando uma cândida inativa essa cândida. É quase que um neutrófilo jogando água sanitária e água oxigenada em cima da cândida. Basicamente isso, e quase que literalmente isso. E aí, como o dano passa a ocorrer? Se isso aqui está ocorrendo, né, em qualquer situação onde a cândida aumente de número e comece a se filamentar no nosso corpo. É exatamente essa situação. Então, aquele início de candidíase que a pessoa está tendo, somente associado com pós, quando começa a ter penetração do tecido, né, aquela inflamação que ocorre junto da candidíase é um resultado desse mecanismo. E o resultado final, assim, o término desse mecanismo é no controle da infecção. Onde pode haver lesão aí, depois desse mecanismo? Numa falha, né, um déficit desse sistema, né, ausência de neutrófilo ou uma quantidade muito grande de cândida, a ponto, né, das nossas células ali do sistema imune não conseguirem controlar, a gente vai ter o favorecimento, então, do crescimento do fungo, né, e aí maior destruição tecidual. E aí nós encontramos o quadro de lesão. E aí vamos tentar fazer todas as manifestações clínicas da cândida agora em 20 minutos. Desafio. Por que todas? A cândida está no nosso corpo e a manifestação clínica dela pode ocorrer, né, em diversos tecidos do nosso corpo. Trato urinário, pele, trato gastrointestinal, inclusive ela vai se disseminar, vai crescer no sangue e pode chegar até o cérebro. O que diferencia os quadros clínicos? Qual passeio que a gente vai fazer agora? A gente vai ver os quadros clínicos causados quando a infecção é causada por candida auris. Os quadros clínicos existentes. O que o paciente chega no hospital, com que quadro ele chega no hospital numa infecção por candida? E o que é mais comum? Né? Candidíase orofaríngea, infecção, né, da boca, né, e faringe. Candida está na nossa boca, uma transição dessa para um crescimento invasivo, né, é o que caracteriza a infecção. Principalmente, né, mudanças na microbiota ou condições imunológicas. O que é mudança na microbiota? Por exemplo, eu tenho o uso de enxaguante bucal com álcool. Né? A gente depleta as bactérias da boca, né, favorece então o crescimento da cândida, uma grande quantidade de cândida pode favorece a formação de hifa e isso vai prejudicar o tecido e causar a lesão. Além dessas condições, outras mudanças ambientais que vão favorecer, ou mudanças microambientais que vão favorecer a instalação da cândida. Né? A ausência de salivação, a saliva é uma barreira que digere, né, um monte de... que tem enzimas que digerem o que está na nossa boca, então isso controla o crescimento da cândida. Então, uma redução na quantidade de saliva favorece o crescimento de cândida, deixa a superfície mais própria para o crescimento de cândida. Qualidade imunológica ainda, né, deficitária favorece o crescimento de cândida. O que a gente tem nisso? Né? Recém-nascidos ou prematuros. Né? O nome popular da candidíase orofaríngea é sapinho, isso é muito comum, né, em criança. E ainda, superfícies que vão favorecer a adesão e crescimento de cândida. Cândida adere em vidro, cândida adere em plástico. Né? O uso de tentadura coloca ali uma superfície. Verdade, cara, sério. Cândida cresce nessa superfície, né? Uma presença de dentadura favorece o crescimento da cândida. Dentadura de aumento inócuo e favorece a infecção. E ainda, né? Irradiação de cabeça e pescoço. Né? Isso causa um distúrbio, né, na microbiota e nas células do hospedeiro, né, e aí favorece o crescimento de cândida. Mas aí quando você diz em radiação, radiação. Radiação. O sol. Não, a radiação ionizante. A presença de cândida às vezes funciona como um indicativo de uma outra doença. Exemplo, né, candidíase é associada a HIV positivo, então a incidência maior em HIV positivo pode indicar a doença. Então, uma portador do vírus HIV não diagnosticado, né, com episódios recorrentes de candidíase oral, ele vai ser direcionado para um exame, né, para a identificação do vírus, já que isso é um indicativo da doença, e tanto que a candidíase orofarígena ocorre em 80 a 90% dos casos de HIV positivo. Quais são os sintomas de quem tem, né, candidíase orofarígena? dor, queimação na língua, dificuldade de engolir. E como é que aparenta a lesão? Como é que fica a boca desse paciente? Né? Com áreas vermelhas, né? Com placas brancas, ou a placa branca é o crescimento do fungo, porque você está vendo ali a colônia, né, do fungo crescendo na mucosa bucal. Né? Então, essas placas brancas vermelhas estão, né, ao longo de toda a região oral do paciente. Né? Placa branca, crescimento do fungo. Vermelhidão, resultado do processo inflamatório que está ocorrendo. Ao retirar essas placas brancas, possível o sangramento. Né? Significa que já teve invasão da IFA, né? E que com a retirada disso, né, visual, o sangramento já penetrou ao ponto de atingir alguns vasos sanguíneos. E é uma doença, né? Causa dano. Né? A pessoa tem uma qualidade de vida pior por conta dessa candidíase. Né? Tem dificuldade de se alimentar, sente dor, né? Isso impacta na qualidade de vida. Nossa. Agora a gente vai. Né? Bom dia, né? Segunda-feira de manhã, lesão. O que a gente vê no indivíduo com candidíase oral? Né? Na verdade, tem níveis, né, vários tipos, né, dependendo, né, de como o fungo está crescendo e qual tipo de lesão, né, mas basicamente, né, vermelhidão, né, na área, né, e placas brancas, mostrando um crescimento. Sendo que isso aqui é uma lesão, um exemplo, né, de quelite ambular, lesão bem comum de candidíase, né, parece um cortezinho na lateral da boca, que o paciente reclama, que arde e que é constante, mas que se resolve facilmente, né, com um antifúngico oral ou até com tempo. Isso é quelite ambular? É. Agora vou ter que contar essa história aí, pessoal. Não, porque lá na igreja tem uma família lá que o cara toca o violão, aí sempre fica beijando da igreja. E tava com uma assim, a família tá um pouquinho isso. E o filho dele também, assim, às vezes aparece, tem vez que eu vou lá pra pegar alguma coisa no computador com ele, e aí ele tá com essa parada assim, tá se lembrando mesmo, né? Na fala, ele fica mexendo. Aí, pode ser barba também, no descarte. Não, mas não, eu cheguei a pensar nessa possibilidade, mas... Aí a filha menor deles, que agora deve estar com, sei lá, uns anos aí ela também, vira e mexe, aparece com esses negócios assim do lado. Mas se tiver o corte, a pessoa reclamar de dor, né, dizer que aquilo é uma ferida, né, isso é o resultado da infecção com cândida nessa área. Mas isso resolve de bem fácil. Não teve tempo, mas isso é comum de todos os pacientes. É comum da gente. A gente só procura auxílio médico quando o negócio nos incomoda. Né? Vocês vão para o hospital quando estão com dor de cabeça? Pode ser tumor. Não estou querendo colocar nem tumor. Mas, né, a gente só vai quando o negócio nos incomoda, quando ela é persistente por dias. Então o sujeito vê um pontinho branco dele, ele acha que comeu no dia. No dia seguinte estava com a maior e ele fica no alerta. Aí, pô, não conseguiu beber água, tá ardendo, ele olha de novo, pô, teve no médico. Aí chega e já tá assim. Nossa. Isso é um quadro, né, urbano, né, uma coisa que até uma pessoa, né, com conhecimento vai fazer. Quando a gente estiver falando de fungo melanizado, que ocorre principalmente em trabalhador rural, né, o cara só procura o médico quando ele não tá conseguindo andar. É um negócio bem mais grave. Enquanto ele está conseguindo desempenhar as atividades dele, até ocultando, né, aquela condição, ele vai. Né, ele, assim, isso é mais humano do que outra coisa. Mas é um problema. O diagnóstico tardio é um problema de quase todas as doenças que a gente já descobriu cura. Né? O diagnóstico tardio leva um tratamento ou mais agressivo, ou mais lento, ou mais caro. Então, é um agente que complica. Se aquele cara demora mais, essa hora vai. Eu falei isso terceiro slide, né? Essa infecção não necessariamente invasiva, mas ela pode vir a ser. Então, o paciente que demora muito, né, ele tende a ter uma infecção mais grave, que se espalha. Essa hora vai pegar esôfago, né, e aí complicar ainda mais. Se tiver um déficit imune, algum outro distúrbio, ou sofrer um acidente, aquilo pode ser o inócuo de uma infecção disseminada. Então, realmente é um problema. E como a gente falou, né, a gente falou de dois fatores, né? Neonatos, que tendem a ter candidíase, né, ou ainda um sistema imune em construção, né, e uso de dentadura. Né, dentadura, quem usa, em geral, é idoso. A gente falou de duas classes sociais, aí, dois grupos sociais, né, que tem baixa condição de procurar um médico sozinho. Neonato, ele vai chorar. Assim, para aprender, vai chorar. O idoso pode nem falar, né, talvez vai chorar também. Né, então, ele não, a gente, né, para o tratamento desse, significa que uma terceira pessoa, né, ou um centro de atendimento onde essas pessoas estão, tem que ter alerta para essa possibilidade e aí buscar no tratamento dessa doença. E aí mostro um slide parecido com o que eu mostrei logo no início da aula, né, que isso talvez, né, esbarre na profissão de algum de vocês no futuro. O diagnóstico, né, desses quadros, o mais fácil, o mais corriqueiro, é a observação, do patógeno por microscopia óptica. Né, fazer um raspado daquela garganta, da mucosa oral, né, pingar hidróxido de potássio para clarificar, né, digerir o tecido que vai estar em volta, aquilo vai chegar cheio de célula da mucosa oral. E a visualização, né, de estruturas do fungo, então naquelas leveduras zoífas, pseudoífas, vai identificar que o fungo está lá. E isso é um indicativo da doença. Né? Não dá para... Bom, como o fungo já está na nossa microbiota, né? Identificar o fungo não significa doença. Mas a união dos casos, né? Você está vendo placa branca, está vendo inflamação próxima, você raspa aquela placa branca e encontra um monte de hifa. Né? Isso, né, ajuda a matar a charada do que causa infecção, uma infecção causada por candida álcoois, aí pode ser começado o tratamento. E comentei com vocês que o nome popular dessa condição é sapinho. E eu sempre me perguntei, né, por que sapinho. Ano passado eu encontrei nesse livro, né, Tapeworm, Lice and Primates, que é um livro muito interessante que conta a história de várias doenças, né, como elas foram descobertas, como elas iniciaram, como as descrições científicas sobre essas doenças iniciaram, né, e tem uma referência que sugere que, em norueguês, o nome popular da doença fazia referência ao nome, né, da palavra que significa sapo nessa língua. Então, em português a gente chama de sapim, né? Parece que tem uma referência histórica que na Noruega, né, a palavra que, usada para definir essa doença também significa sapo. E aí, ano passado, uma aluna, quando ela viu vocês, perguntou, mas pô, esse cara está com infecção aqui, não pode ficar inchado, ele parece um sapim? Pode ser também, juro que eu não sei. Isso aqui é a melhor informação que eu identifiquei para explicar o nome popular da doença. Mas o mais curioso, né, além disso, são os testes que o pessoal fazia para entender como a doença ocorre. E eu comentei com vocês, né, que o pessoal das antigas fazia isso, né, como é que o pessoal descobria que tinha um fator de virulência, né, pegava, como é que descobria que o organismo era patogênico, pegava esse organismo, inoculava no animal, e no animal desenvolvendo a doença, né, essa doença era associada à presença daquele micro-organismo. Foi assim que descreveram o antrax. Como é que esse sujeito, Frederick Berg, entendeu que a cândida era causadora da doença? Né? Ele pegou, né, a lesão, né, inoculou, né, num bebê saudável, e ele viu que nesse bebê saudável passava a desenvolver a doença e que depois esse bebê morreu. O que significa que esse cara é um maníaco sanguinário desgraçado, né? Ele não poderia, mesmo, né, em 1800, ele não poderia fazer uma loucura dessa. Né? Mas foi assim que o entendimento que cândida estava, né, associado a uma doença e que aquilo refletia, né, numa condição para o hospedeiro, né, começou a ser descrito. Né, que a presença do fungo no indivíduo saudável reproduzia a doença. Ainda temos 10 minutos, vamos complicar um pouco a câmera. Na verdade, complicar não, descrever os outros casos. Isso aí é uma imagem de endoscopia, né, que seria a evolução ou daquela infecção que eu acabei de mostrar, da candidíase orofaríngea, para candidíase assim, esofágica. Então, o fungo não coloniza só a boca, né, e a faringe, mas desce, né, em direção ao esôfago. Né? Então, num quadro desse, né, a dificuldade de engolir é clara, já que a parede do esôfago fica toda comprometida, né, e pode até desenvolver a febre. Dali, desse material, a coleta desse material é muito mais difícil, então a endoscopia é necessária, mas a observação das mesmas características. Né? Placas brancas, né, que são formadas pelo fungo em crescimento, né, e regiões, né, de clara inflamação. E aí, Johnny, aquela tua pergunta, né, para onde o fungo está crescendo? Né? Ele praticamente, se ele crescer para cima, ele não vai encontrar nutriente, né, e vai estar na parte aérea do esôfago. Né? Então, ele já tomou toda a região. Né? Ele está produzindo enzimas que vão lisar as células e ele se adere fortemente às células. Né? O caminho dele preferencial é continuar a célula dentro, o tecido adentro. Mas aí, esse caso tem necessariamente que ser uma evolução da candidíase ou pode começar de beleza, eu vou fazer do esôfago. Até pode, de repente, tem um hipercuidado com a boca esse paciente, né? Isso é mais comum em paciente HIV positivo, né? Tem um sistema imune deficitário. Mas se a higiene, né, assim, se a saúde da boca dele estiver perfeita, pode, né, começar daqui. Eu acho pouco comum, parece mais, na informação que eu tenho, que é uma evolução da colonização da região, né, posterior da cavidade oral. Mas pode ser, né, a cândida está no nosso trato gastrointestinal, então a gente tem o fungo, né, no caminho inteiro. Falamos então da cândida na boca, né, e no esôfago. Vamos comentar agora da cândida na pele. A cândida invade praticamente qualquer superfície e pode causar, né, dano, né, na pele, inclusive, né, cabelo, né, e unhas. O que vai favorecer, né, o crescimento da cândida? Então, as condições que vão promover o crescimento de fungo. Né? A gente sabe que fungo, né, tem uma predileção por áreas quentes, né, e umidade é fundamental para o crescimento de fungo. A gente precisa de água, como no céu precisa de água. Nossa pele em geral é seca e oleosa, mas regiões, né, mais úmidas, né, e aquecidas podem favorecer o crescimento de cândida. É uma condição que acomete principalmente HIV positivos e diabéticos, e até de fácil tratamento. Né? Existem antifúngicos de uso tópico que conseguem combater uma infecção causada por cândida. Na pele. Isso vira um problema maior quando o indivíduo é imunocomprometido. Quando tem algumas condições de base, como, né, alguns déficits hormonais, né, e diabetes. Essa infecção que poderia ocorrer e ser rapidamente resolvida torna-se crônica, né? Torna-se lenta, torna-se de difícil tratamento e ocorrendo repetidas vezes. O que acontece nos indivíduos com candidíase mucocutânea crônica, diferente da candidíase cutânea, é que a candidíase mucocutânea crônica vai ocorrer em diversas partes do corpo e por um longo período. Novamente, né, são mais comuns, né, na presença de alguns estudos, inclusive algumas modificações genéticas ou doenças que impedem, né, justamente aquela resposta inflamatória que seria a resposta que controlaria uma infecção por cândida. E aí a mais comum delas, eu achei por bem não mostrar nenhuma imagem nesse caso, mas a infecção mais comum é a candidíase vulvovaginal. É a segunda infecção vaginal mais comum, a primeira causada por bactéria. Né? E a estatística reforça, né, que a maioria das mulheres em idade fértil vai apresentar pelo menos um episódio de candidíase vulvovaginal ao longo da sua vida. Sendo que, né, a cândida é isolada de mulheres assintomáticas saudáveis. Esse número eu acho até baixo, né? A gente sabe que a cândida está no nosso corpo, então é comum, né, a presença do fungo, né, na nossa microbiota. E como está no trato gastrointestinal, ela pode ganhar acesso, né, à região vaginal em acesso, né, via perímetro. Oi? Você não tem foto aí ou você não pôs foto aí? Não pôs foto, né? Tu dá um Google, candidíase vulvovaginal. Aí você tem no computador? Não, não sei. É muito, o acesso é muito fácil, não. Não tem foto aqui não. Vou lá na biblioteca. Hã? Vou lá na biblioteca. Dá um Google, dá um Google. Deve ter até vídeo. O pessoal já tem aula, né? Eu tô acabando. Para terminar, eu continuo isso. Faz o seguinte, continuar a candidíase vulvovaginal na aula que vem, a gente termina isso, até diagnóstico e tratamento e entra nas perdidas. Beleza? Sim?